outra vez já veio me ligar, dizendo que tá mal, que quer desabafar. Eu sou mais uma ex e não sua psiquiatra. Parece que deu certo, a minha praga pegou. Feri meu sentimento, hoje o jogo virou. Tá vendo como é ruim brincar de amor? Tá sofrendo, tá? Sofrendo, tá? O problema é só.